3144, autorizado a separar 4 mil pés. 4 mil pés, 1014, aguardando o ILSMP, igual que a Vista 362. Autorização a Vista 362, então 3144. É a Vista 362 na aprovação, 3144. Obrigado. No solo, aos 27, ao lugar à esquerda, chame o solo, 21 na decimal 9. Ok, vamos ligar mais pro sinal lá então, 219 no sinal, obrigado. Tiente. 118 decimal 95. 18 95, achando 62 26. 55, eu tenho condições de incrementar um pouco o táxi. Tem uma aeronave da Oceané, a 7 milhas da 28. Ah, tranquilo, incrementando. Sou em Salvador, Oceané 6226, boa tarde. Boa tarde, Oceané 6226. Aguarde pista livre, ajuste padrão, pista molhada, escorregadia. Chuva leve no, sobre o campo, chuvisco apenas. O vento é 230 graus 12 nós para o cheque. Guarde a autorização de pouso. Gente, o 6226 está ciente das condições, aguardar a autorização. Confirma o vento para o 6226? É 230 graus 12 nós. 230 com 12, certo. Voo 050, ajuste 1013. No ponto de espera da 28. Boa tarde, azul 2788, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, azul 2788. São 3144, reduza para 2009, número 3 na aproximação. 2009, avistando o campo. Qual o amarelo da vistada 626? Fala agora 219 255. 219, obrigado. Olha. João Capista, Xené 6226, 20 atrás. Gente, o Xené 6226, pouso autorizado, na 28. O vento é 230 graus, 109. 230, autorizado pouso, pista 28, Xené 6226. É 6141 estabilizado. Localizador, 6141. Após o final do procedimento, CMT o Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, muito boa tarde. Boa tarde, bom pouso. Então, 3144, desça para 2500 pés, ajuste na 013. Autorizado o final do procedimento ILS X-Rays, a pista 28, após passando de aviso 363. Reduza para 1809. 2500. Autorizado, encontrar a Serra Vista 36, já está no 67. Sente. Recente, informe avistando o campo. Informará, 6141. 626 ou virar na última? Puxa, né, 626, libere na próxima, à esquerda, na época, agora. E chame o solo 21 decimal 9, seu solo são os 32. Sim, se livra na reta, solo 21 9, eu chamei a 226. Azul na 28, pronto. O Azul 2788 não tem a posição, ainda tem um tráfego a menos de 5 milhas da 28. Avistou, meu pé, do 6141. Ok, tráfego avistado, livre pouso na 28, venta 240 graus, 629. Livre pouso, 28, 6141. Após o airbox da Ocean, né, na curva final da 28, alinha e manter a 28, 2788. Após a órbita da Ocean, né, alinha e manter a 28, 2788. Um 3144, complexo final do procedimento, chame todo Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, tá 3144. Chanel 6315, desça para 2000 pés, ajuste 10013, autorizado final do procedimento ILS Zulu da 28, reporte estabilizado. Entrei 2000 pés com 1013, livre ILS Zulu, reportará a outra na 6315. Chanel 6141 no solo aos 35, libere agora à esquerda na delta e chame o solo 219. Delta 219, 6144. Ajuste 31944, boa tarde, vai passar a ferra 2364. Ajuste 31944, aguarde pista livre, ajuste padrão, teto estimado 1010. Pista molhada, escorregadia devido à chuva recente. Aguarde autorização de pouso. Teste, guarda. 2788, decolagem autorizada. Da 28, vento 230 graus, 07 nós. Livre decolagem da 28, passou 2788. Alô, 2771, boa tarde. Contato radar a 7,9 milhas sudoeste de Salvador, voe da El para interceptar a chegada a Cari e reposto para a descida. Ajuste 9013. 3788, decolador 37, controle 198, boa viagem. 198, boa. Avistou 600 pés, então 3144. Ok, então 3144, pouso autorizado na 28, vento 230 graus, 109. Avistou 600? Afirmo 600 pés. Entendi. Como? Avisa 788, contato radar na decolagem, via saída 9, submantenha nível de voo 190. Como? Sobe para 190, azul 2788. Avisa 788, confirme, a torre o instruiu a manter a proa até 2500? Azul 2788. Sim, se o senhor está dizendo informação? Afirmo sim, está colocando a direita, eu vi informação, azul 2788. Sim, só pode ser tendo desvios, azul 2788. Não pode ser nada, 2788. Oceania 6315, a torre acaba de formar perto de 600 pés, visibilidade 7000 km, sem chuva. Ao 38, você tem condições de liberar na delta, na próxima de, à esquerda? Assim, eu vou liberar na delta, se o caso de colega vai ingressar agora. O 3144, mantenha o ponto médio da delta e chame o fórum 219. É, delta na delta, chama 219, então reporta que está tudo para escorregadia. Escorregadia, ciente. Chame 6315, completo final do procedimento, chame por Salvador, frequência 118, decimal 95. 7915, obrigado. Um pouco. Boa tarde, Chame 6315. Boa tarde, Chame 6315, informa o teto estimado 600 pés, 62007, ajuste padrão, pista molhada e escorregadia. O vento 230 graus, 109, informe a vista do campo. Sendo as condições, eu formará o 6315. Bono 964, via chegada Cari, via CT ao nível de voo 180, ajuste 9013. Cari, 10.0, 964, informa o tráfego na sua posição de 3 horas, 3 milhas rumo nordeste, mantendo o nível de voo 170, alcançando 72. Avisa 771, informa o tráfego 9 horas, 3 milhas, rumo nordeste, e tentar a nível de voo 180, Boeing 737-800. avistou? Mesmo nesse sendo avistado. Repouso na 28, vento 220 graus, 109. Repouso na 28, 63, no campo. 788, vou dar uma folha de momo. Azul 2788, ciente, mantenha o perfil da saída da momo. Saída momo 2788. Pode alinhar e manter a 28. Após o chinelo ali, mantém 2832 no momento. 71, não confirme, tem condições de manter a presença de velocidade até mais próximo de Usan? Gente, azul 271 no número 1 na aproximação. Desça para o nível de voo 1920. Ajuste na 013. 0120, comandante 3377. Voo 964, número 2 na aproximação. Reduza para 2509. 2509, comandante. 43, libere à esquerda. Chame só 219. 216, mano, pé. 216, decolagem autorizada da 10, vento da 28, correção, vento 220 graus, 109. Livre decolagem da 28, da 32, 16. Autorizado CARI, azul 2771 e High Speed. Cuidado. Azul 2771, inicie descida para nível de voo 120. Iniciando para 120, 2771. Colado, aos 4-5, chame o controle, 19-8. 19-8, 3-2-1-6, obrigado, uma boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, 3-2-1-6, decolado, Marcelo Frost. São 3-2-1-6, contato radar na decolagem, mantém a 3 de decolagem até 2-500, após via sair da mão, submanter o nível de voo 3-7-0. Mesmo para o 370, mandando para o até 2500, após mostrar 3271, desça para o nível de voo 050. 050 de tiro, 2771. Bono 964, autorizado de sete anos de voo 050. 050, bono 964. Hoje no MEM, forma o tráfego 11 horas, 2, 4 milhas, 2, no rumo, passar nível de voo 195 para nível de voo 190, Alfa Tango 72. Positivo com o tráfego do Esquece, 32, no meio, obrigado. Voo 964, eu tenho condições de reduzir para 2309? 2309, Zona 964, mantém 140, informa o tráfego agora nessa posição de 11 horas, 6.5 milhas, rumo nordeste, passa a nível de voo no 30, para o 050, o Alfa Tango 72. Autorizado a ser nível de voo 120. 120, boa, até agora. Azul 2788, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Brasília. Recife 126, alterna 2. Sim, centro Recife. Boa tarde, eu vou 1256 com a Victor, autorização para Natal, São Gonçalo. Tirando a 254, autorizado a colar, da 28, o vento é 230 graus, 109. Positivo de decola da 28, 6254. 120, ajuste na 093. Bono 964, autorizado a descer para o nível de voo 100. 100, bono 964. 9964, autoridade do CTM de voo 090. Com 3296, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Tráfego anteriormente informado, esperado. Positivo, chama Recife 2685, 2545, com tráfego do Chile. Muito obrigado, bom trabalho e até a próxima. Até, bom voo. Azul 2771, sem restrições, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento IMS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Para 2 mil, reporte abaixo estabilizado, 2771. Patrulha Salvador, Xané 6254. Xané 6254, contato radar na decolagem, mantenha o eixo de decolagem até 2500 após a Elna, subindo restrita a uma centena. Mantendo o eixo até 2.500 após o plano de Israel e restrito uma centena, né? 2.54. Plano 964, desça para o nível de voo 080. 80, bom, 964. Z771, reparação para final do procedimento LS do Ruda 28, curva esquerda na proa 340, reporte estabilizado. 340, reporte estável, 2771. 80, 964. Pelo 964, desça até o nível de voo 060. 060. Xanem 6254, chuva restrita ao nível de voo 100, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 37 milhas, rumo oeste. Descendo até o nível de voo 120 após 320. Ok, o ferro restrito uma centena, 254. Xanem 320, desça até o nível de voo 120, informa o tráfego na sua posição de 10 horas, 3, 4 milhas, rumo sul, subindo restrito ao nível de voo 100, é após 319. Xanem 320. Plano 964, autorizado o CTM de voo 050. 050, 4 Golf Kilo, desça até o nível de voo 050, ajuste no 013. 964, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 964. Chegou a TR da Azul, a 8 milhas, da 28. Autorizado, a linha de decolada 28, o vento é 220 graus, 109. A linha de decolada 28, é 3805. Afirmativo. 271 estabilizado? Já está, pelo 771. Completo final do procedimento, CMTU Salvador, frequência 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, cuidado. Composto. Plano 964, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS Zulu da 28, reposto estabilizado. 2 mil ILS Zulu 28, estabilizado, na minha base. Plano 964, uma seleção indicada? 1 809. Agora, uma milha do 364 já estável. Azul 2771, aguarde pista livre. O ajuste 1013, pista molhada, escorregadia devido à chuva recente. Teto estimado de 1000 pés, conforme avistado. Como é, Rumo Sul, mantendo uma centena, é voo 319. Tá, 3805, decolada 58, chame o controle 198. Obrigado, bom trabalho, senhor. Olá. 3805, 3500 na frequência. Então, 3805, boa tarde. Contato radar na decolagem, mantém um eixo até 2500. Após a saída da EL, tudo restrita, nível de voo 100. Bom, ativo, vai manter o eixo até 2500, depois reintercepta a saída da EL. Uma centena restrita, 3205. Beleza, 964. 964, completo final do procedimento, Salvador, frequência 118, decimal 95. 205. Salvador, voo 1964. 964, continue na final, 228. Com ajuste padrão, pista molhada, escorregadia, teto estimado de 1000 pés. Conforme avistado, Deus. A informação é 4.013. Ah, avistou, azul 2771. Vente azul 2771, pouso autorizado na 28. Vento 210 graus, 099. Vente 2771. Gol 1885, autorizado separa o nível de voo 060. 060, 1885. Voo 2771 no solo 01, libere a esquerda, solo 219. Solo 320, sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS Zulu, da 28, repete a visão. N7, 2, 4, 2, 1, 0, 9, 3. Então 3805, submantendo, nível de voo 340. 340, sem restrições, o TAM 3805, muito obrigado. Gostaria de informar, senhorita, a gente não vai conseguir voar na prodileira de uma formação. Seria possível coordenar a prodileira? Então mantenha a restrição uma centena, TAM 3805, livre de desvio. Uma centena, o TAM 3805. 130, rodando 3205. Irá manter a PRO 230 por quantas milhas? Direito, a gente não consegue voar pelo menos as próximas 50 milhas para a esquerda aqui. Gente, livre desvio de formação, 13805, mantendo uma centena, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 5 a 4 milhas rumo oeste, descendo para a nível de voo no 20, é voo 320. Gente, o 13805. Boa noite, Salvador, muito boa tarde, 3560. 3560, via chegada a cara e desce até o nível de voo no 20, ajuste no 0 e no 3. Boa noite, 3560. Ao ligar à esquerda, chame o Fórum 209. 209, obrigado. 6 mil metros sem chuva. A 320 da CNSN. Bom, no 885, autorizado do CEP é 4 mil pés. Reduza para 2309. Feito 5, autorizado descer para 4 mil pés. 4 mil pés, o ajuste de 3? Afirmativo. Obrigado, foi Dono 885, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 885. Capitão Glasca, Golf Kilo, autorizado descer para 4 mil pés. 4 mil, Golf Kilo. O 3205 irá manter o nível 1900 por mais 10 milhas. Perfeito, então. Então, 3205, obrigado. Xanémia 320, posição os dois estabilizados. Xanémia 320, completo final do procedimento, chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. Bem, 295. 1885, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS, Zulu, da 28, reposto estabilizado. 2013, chama da estabilizada Zulu, 185. Capitão Gosta, Golf Kilo, autorizado desça para 3 mil pés. Meia dúzia 0010. A visibilidade e meia dúzia de mil metros. Conforme avistando o campo. Afirmativo, 6320. Então 3154, via chegada CARI, desce até o nível de voo 130, ajuste padrão. Via CARI 130, ajuste padrão, 3154. Então 3105, sem restrições, sube manter o nível de voo 340. 340, sem restrições, então 3205. passarela na Alfa. Chega, passarela. Exceção da Alfa com eco, o piso está se deteriorando. Tem que pedir o pessoal da entrada para dar uma olhadinha aqui. Está se fazendo todo em pedra. Ok, graças pela informação aí na Alfa, não é isso? É isso aí, na interseção da Alfa, logo a entrada da Eco, a Alfa com a Eco. Acho que vale a pena dar uma olhadinha aqui. Tá cheio de pedra, tá se deteriorando, tem uma poça gigantesca de água. Ok, muito obrigado aí pela informação e a gente vai passar agora para o setor de engenharia. Obrigado. Pronto, como tá uma poça de água, não tem como saber se tem um buraco grande ali ou não. Eu não sei, acho que vale a pena dar uma olhadinha de perto. Ok, grato pela informação. Autorizador setor nível de voo 050, reduza para 2309, número 4 na aproximação. Ok, 50, reduzindo, para 3154, autorizador setor nível de voo 120. 120, tá, 3154. Posso esperar da 28, pronto. Espera 2230, mantenha, posso esperar? Mantenha 2230. Passarinha 6320, avistou com a 507. Livre pouso na 28, 6320, vento 220 graus, 08 mais. Vente, autorizado pouso. Chama o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 128, décima 3. Igualmente, por favor. Capatango Oscar, Golf Kilo, desça para 2000 pés, ajuste padrão. Autorizado final do procedimento ILS Zulu, da 28, reporte estabilizado. Golf Kilo, vai descer mais 2000 e reporte estabilizado na final do ILS Zulu, Golf Kilo. 1885. Estabilizado no voto. Emissão Salvador, frequência 118.95, bom pouso. 18.95, muito obrigado. Puxando a 6320 no solo aos 1-1. Libere na Charlie, agilizando o táxi, por gentileza. Chame o solo 21.9. A Charlie 219. 2 Salvador, boa noite, 85, estabilizado, ele entra da 28. Boa noite, 85, teto estimado 500 pés, reporte avistando o campo, pista molhada devido à chuva recente, o vento para o cheque é 190 graus, 109. Obrigado, acelerar avistando. Tem 560, tem condições de reduzir para 2009? Normativo, tá reduzindo. A gente vai seguir um Charlie 208 com 150 de ground speed, que está a 11 milhas de Usan, no setor norte. Ok, tá reduzindo, 250. Zona 54, autorizado está para nível de voo 060. 060, tem 3.5. 885. Pouso autorizado na 28. O vento 190 graus, 109. Pouso 28, 885. Passarelo 2230, segue a aeronave da Gol na curta final da 28, após o pouso da mesma, autorizado a alinhar e manter. 7, após o pouso do Gol, ali mantém 28, passarelo 2230. Azul 4196, boa tarde, via chegada cara e desça até o nível de voo 120, ajuste padrão. ...85 no solo 14, libere na esquerda, a próxima esquerda, na Charlie, e chame o solo 219. A Charlie vai chamar 219. Então 3560, autorizador 7 a 4.007. 4.000, 3560. Então 3560, operação para sequenciamento, curva direita, proa 060, está limitado pela radial 110 do VOR Salvador. E na próxima seta, limitado para 110, dá 3560. Zero livre decolagem, é 28, vento é 200 graus, 09 nós. Autorizado decolagem 28, passarelo 2230. Ano 54, autoriza a descer para 4.007. 4.000 pés, já fez 94. Espera 28, pronto. 2.000, 3.50. Está autorizado alinhar e manter a pista 28. Alinha e mantém a 18 do ano, 2.56, obrigado. Controle 9976, boa tarde, via chegada cara, indica até o nível de voo 130, ajuste padrão, reduza para 2509, número 5 na aproximação. Passarelo 2230, contato radar na decolagem, via saída A, possível manter nível de voo 1.80. Cruzando 1.600, está livre da restrição de manter 2.500 no eixo. Autorizado direto Alefa, sem restrições, passarelo 2230. Direto Alefa, sem restrições, 2230. Ainda estamos restritos ao gradiente ATC, senhora, 3.000 pés, confirme. Está livre de restrições. Subir mantenha nível de voo no 80 na Proje Alefa. Passarei 2230. Muito obrigado, senhora. 180 na Proje Alefa. Contatizador, voo esse quilo. A Patango Alfa Golf Kilo, completo final do procedimento. Chame o Salvador. Frequência 118, decimal 95. 1895, vai chamar. Patango Alfa Golf Kilo. Alfa Golf Kilo. Aguarde autorização de pouso, informo chuva leve do campo, visibilidade 2.000 metros, o teto estimado 3.00 pés. Informe a vista do campo, aguarde pista livre. Positivo, vai passar avistando, golfeiro. Gol, 1256, decolagem autorizada da 28, Rex, 190 graus, 129. Iniciando a decolagem na 28, Gol 1256. 345, reposta estabilizada, desça para 2 mil pés. 345, desça para 2 mil pés, 3560. Geral 9976, recusa para 2309. Tráfego que precede na aproximação, 12 horas, 9 milhas. Alta nível de voo no 40 para o nível de voo no 20, Embraer 190. Patrono 16, desça para nível de voo 050. 256 decolado ao 19, controle em 198, por viagem. 198, um bom trabalho desse 56. Controle, uma boa, Gona 256, decolou na sua escuta, mantendo a pró. Gona 256, atende a respiração? Não, Gona 256. Gona 256, atende qual que o transponder 5197? 5117. Zona 256, 5117. Já está, foi identificado novamente, 256. Gente, zona 256 recebe 5157, chuva restrita ao nível de voo 050, na saída Aron. Restrito 050, na Aron, curvando à direita agora, 256. 2 Salvador, boa, boa, 1164, boa tarde. Via chegada a cara e via setor nível de voo 140, ajuste padrão. Via chegada a cara, 3220, padrão, para 1240. 256, sem restrições, submantém nível de voo 370. Para 370, 256, obrigado. TAM 3154, operação para sequenciamento, curva direita na proa 050, está limitado pelo localizador. Foi para o TAM 3154, curva direita 050, limitado pelo localizador. Afirmativo. Teste. TAM 3560, desça para 2000 pés, reposta cruzada. Vamos lá, 3560. Pode proceder a descer, o TAM 3154? TAM 3154, desce até 3 mil pés. 3 mil pés, TAM 3154. Por gentileza, se tiver condições, tem uma viatura na ECO. Se eu sair o CELS 22, chame o CELS 129 ali lá na Delta, se possível. Positivo, já estou então ingressando na pista novamente, vou livrar a via Delta. Porque eu estou visual com a viatura aqui. Chama aí, 121, volta, posição 124. Primo, ao livrar na Delta 1219, por gentileza. Estou na via, entendeu? Geral 9176, configura as viagens de casa? 230. Gente, eu posso em condições para reduzir para 2009, geral 9976. É, está bom. Mobilizou o 3560. 3560, completo final do procedimento, chame o senhor Salvador, frequência 118.95. 895, boa tarde. 3154 para o curso do localizador, curva esquerda, proa 300, responsabilizado, deixa para 2 mil pés. 300, repasse estabilizado, descendo para 2000 pés, 3154. E Salvador, boa tarde, pé 3560. Pé 3560, boa tarde, informando chuva moderada sobre o campo, pista molhada e escorregadia. Ajuste padrão, teto estimado em torno de 300 dólares, ok? Está nos mínimos do procedimento. Informe a vista do campo. Ok, informa na vista, eu estou 3560. Algumas milhas na mantena pro para ajudar no sementeamento. Já vai de operação. Pé 3154, complete o curva esquerda na proa 240, reposta cruzada. 240, reposta na. Azul 4116, desce até 4000 pés. Federal 9976, vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda na proa 080, está limitado pela radial 150 do VR Salvador. Esquerda 080, limitado a 150 de Salvador. Agora cruzando 160 para 130, 9976. Federal 9976, autorizado em setor número de voo 050. 050, 9976, com ajuste padrão. Voo 164, 140. Gol no 1-64, autorizado em setor no vivo, 060. 060, no 1-64. Gol no 256, semi centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, no 256, obrigado. Bom voo. Gol no 1-64, número 5 na aproximação, reduza para 2309. 1093. Federal 9976, complete curva esquerda na proa 050, limitado pela radial 100 do VR Salvador. Confirma a mensagem do 9976 do Federal? Afirmativo, Federal 9976. Complete curva esquerda na proa 050, limitado pela radial 100 do VR Salvador. Cliente, morro na esquerda, 050, limite é 100, Salvador, 99. 128, venta 200 graus, 129. Libere a pista na Delta ou Charlie, a seu critério. Negativo, eco. O vento 200 graus, 139, livre pouso. Livre pouso, 350.